Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, cantou bonito pra vocês, meu amigo Jota Neves, o avião, ei Jota Neves, o avião decolou, hein? Parabéns, meu amigo Jota Neves. Aí, minha querida Eliane Francisco, em Caetité, na Bahia, ligada no nosso programa, Jorge Mateus, Flor, cantam Jorge Mateus. Flor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, onde foi você, flor, com seu perfume de amor? O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos da Rádio Floresta FM, operando em 104 em Alvarenga, Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Eliane e Samuel cantam um novo sucesso, Vai Se Arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não

te acordei. Maravilha, maravilha, meu amigo Cacau Paradis e todos vocês amigos da Trans FM em Juiz de Fora, Estadão de Minas Gerais. É, musical Família, indicação da Suzy Maciel em São Paulo, pro Brasil inteiro, canta Tudo Nasce de um Sonho. Olha que música linda, essa música é boa para ouvir, para relaxar, né? Canta no Mundo Sertanejo, Musical Família, Tudo Nasce de um Sonho. Mundo Sertanejo. Cheio de flores, cores e corais, onde tudo nasce um sonho que projeta a gente a se tornar capaz. A gente deve não viver ilusão, jamais deixar de sonhar. Eu gostaria de ver você chegando lá. Confuso por impulsos fortes, de ansiedade ao norte da emoção. Inertes a fraqueza torpe de matar o sonho sem sequer tentar. Se a ilusão produz miragem, tira a coragem, foge a verdade. Sonho pode transformar-se em realidade. Ou qualquer império de qualquer sultão nasceram daquela semente que brota da mente para o coração. Há quantas grandiosas obras a força de um sonho fez se realizar. Eu gostaria de ver você chegando lá. Me diga só minha lindeza, sua realeza, de onde vem? Carregar tão nobre sonho, sempre realizar o sonho de alguém. Ah, eu conheço a sua história e não há outro ser mais digno de glória. E um dos meus sonhos é viver pra ver sua vitória. Muito bem, vamos até município de Orocó, no Pernambuco, Rádio Bridge da FM, meu amigo Luiz Campos, todos vocês amigos da Rádio Bridge da FM, exibindo o nosso mundo sertanejo com muito sucesso e tocando as minhas músicas na programação local, né? Muito obrigado a Luiz Campos, todos os locutores, os programadores, toda a direção da Rádio Bridge da FM em Orocó, aí no Estadão do Pernambuco, muito obrigado pela parceria, viu? Vamos até Rubim, Minas Gerais, meu amigo JB,

Muito bem, vamos em frente. A minha querida Maria de Fátima, sempre comigo no Facebook. Ela mora em Vargem Grande do Rio Pardo e ouve nosso programa pela rádio VGFM. Aldinei Pereira, todos da equipe, muito obrigado, viu? A VGFM, nossa parceira em Vargem Grande do Rio Pardo. Um beijo para todos vocês aí, tá bom? Oh, minha querida Termisa Matos, todos vocês, um beijo no coração de todo mundo aí. A minha querida Maria Angélica, em Rio Doce, Minas Gerais. Rádio Doce Terra FM, todos da equipe, muito obrigado, viu? A todos vocês. Aí, meu amigo Kleber Terra, Kleber Terra, Rádio Terra FM, em Uberaba, Minas Gerais. Eliane de Lima, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Sucesso total. É Diego Valadares, Mundo Sertanejo, na Terra FM, em Uberaba. Vamos até Coromandel, no Triângulo Mineiro, ainda no Triângulo Mineiro, Coromandel. Audiência fantástica. Rádio Super 95 FM, exibindo o nosso programaço. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Ana Carla Jacob canta Inocente. Que chora, que corre atrás do seu amor. Descobri que agora sou muito mais e aprendi a me dar valor. Você faz sacanagem, termina comigo. Acostumado no outro dia eu te procurar, mas agora é diferente, o jogo virou. Vou sair com as amigas, outra boca beijar. Inocente, sabe de nada. Você acha que eu tô em casa sofrendo, pensando em te ligar. Inocente, sabe de nada. Chora, que corre atrás do seu amor. Descobri que agora sou muito mais e aprendi a me dar valor. Você faz sacanagem, termina comigo. Acostumado no outro dia eu te procurar, mas agora é diferente, o jogo virou. Vou sair com as amigas, outra boca beijar. Inocente, sabe de nada. Cê acha que eu tô em casa sofrendo, pensando em te ligar. Inocente, sabe de nada. Eu tô na farra, tô feliz e não vou voltar. Inocente, sabe de nada. Cê acha que eu tô em casa sofrendo, pensando em te ligar. Inocente, sabe de nada. Eu tô na farra, tô feliz e não vou voltar. Inocente, sabe de nada. Cê acha que eu tô em casa sofrendo, pensando em te ligar. Inocente, sabe de nada. Eu tô na farra, tô feliz e não vou voltar. De nada, inocente. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Maravilha, maravilha, um abraço a todos vocês, amigos de Goiânia, senador Quenedo, aí Aparecido de Goiânia, todo mundo ouvindo o nosso programa. Em Aparecido de Goiânia nós temos a Rádio Primavera FM, um abraço meu amigo Edson, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Em Goiânia capital nós temos Rádio Daqui, exibindo o nosso programa de Goiânia para o Brasil inteiro. Fábio Carvalho, todos da equipe, muito obrigado, viu? Nosso amigo Alexandre, Rádio Cidade FM também, em Goiânia. São nossas parceiras aí para o Brasil inteiro. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Vamos ficando por aqui. Mundo Sertanejo traz agora cantando, encerrando o programa de hoje. Guilherme e Santiago cantam Jogado na Rua. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Não dá fácil ficar sem teu amor.